harpa cristã. A palavra de Deus é um tesouro. Abra sua harpa no 306 e louvemos ao Senhor. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual, fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro e este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que toma pela fé pode ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva, dom de maná, leite e mel, luz que guia pela senda da paz, e alumia o que em trevas está, lâmpada que nos faz ver o ódio de Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que toma pela fé pode ser fiel, o que Deus nos prometeu, o Emmanuel, rocha viva, dom de maná, leite e mel. O farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação, quem na